Oscar. Oscar Charlie Alpha. Gente, confirma do pátio principal para qual posição? Do pátio 3 para o pátio principal, posição número 4. Autorizado início é forte para ingresso pátio principal. O Oscar Charlie Alpha, seu confirma é 04 do pátio principal. Positivo, Oscar Charlie Alpha, pátio principal, posição número 4. Estamos com 182 a bordo, 4 horas e 13, Galeão. 182 a bordo, 4 horas e 13, Galeão. Bianca Oscar Charlie Alpha após a passagem da Gol, autorizado prosseguir para a posição 04. Positivo, Oscar Charlie Alpha após a passagem do Gol, ingressaremos no parque principal, posição 04. Próximo de 0 a 0 Branco. Bono 1, autorizado a olhar e decolar pistola 0, vento 1, 030 graus, 02 metros. Sim, decola, Bono 1. Salvador 39, chama o controle Salvador, pessoal 20, decimal 80. Ótimo, bom trabalho. Voo no ano 61 no contato a retorno da decolagem, via saída da Oeste de Montanha, nível de voo 360. 360, via da El, o voo. Voo no ano 61. 150, 1161. 1161, a voz transferência. O 1161, chame o centro de fixo, frequência 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 3325, 3395, grato, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Federal 9974, bom dia, via chegada a mar e deixa para o nível de voo 050, ajuste no 092. Tá, 4092 para 050, Tenerá. Autoridade, direto Duna, Federal 9974. Prode Duna, graças. descida para 2007, da 1974. Isso, para 2007, registro 012, autoridade final do procedimento LS, da questão 0, está estabilizado, federal 9974. Eu posso estar estabilizado, federal. Sua autonomia? 3:50. Cliente autorizado para CP Conspera do 90 via Índia, 2 Salvador, no 8 decimal 95, registro da altimetro 90 no 2. Imediato sem parada? Afirmativo. Autorizado, 040 graus, 04 nós, informo com a ajuda federal 2 milhas do marcador externo. Tem, autorizado aqui, bola. É federal. Federal 9974, compete no procedimento, chame o Salvador, frequência 118, 1195. 1895. obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Sou Salvador, Federal 9974. Federal 9974, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, forma é banho da TAN, iniciando rolagem pistão a zero. Gente, Federal 9974, aguarda. Federal 9974, autorizado pouso de pistão 0, vento 060 graus 049, ajuste no 0 no 2. Lipo pouso pela 9974. 601, decolado 03, chama o controle Salvador no 20 decimal 80. 208, chama o controle, 3, 601, tem um bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3601, passa meio 100 na Dael. 3601, bom dia, contato radar na decolagem, via saída da Dael, subiu, mantém a nível de voo 360. Gente, libra ascensão 360, tá 3601. Fora para o último, voltar 3601. Autorizado inicialmente B, aguarde coordenação com o centro Recife, TAN 3601. Sente, mando lenda da presente 3601. Não, sou o Salvador. 2 a 1, tá. Federal 9974, Alfa Kilo 436, Romeu, a posição. Alfa Kilo 436, Romeu, obrigado. 8 Copa Guarulhos, prepare da Eule da Morte, vou chamar meu 2 segundos. Com 3601, chame o centro Recife, frequência 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 3325, 3395, muito obrigado, um bom dia, 3601. Bom dia, bom voo. Claro. 229, recente da Delta para a cópia. Voo 229, aguarde cópia para com o Wayne, confirmando. Serra Papá com o Wayne, prepare da Leda Mótima. Serra Papá, da El Leda Mótima? Sim, da El Leda Mótima. Paulo Salvador, Azul, Alfa e Anquilha. E aeronaves modular ao mesmo tempo, poderia confirmar? Terminal 251 autorizado, Serra Branco, Golfo Romeo, via peso 10, Taubaté. Nível de voo 360, saída da El, Leda, Mótima. Decolada 10 com curva direita, código 5406, controle 120, decimal 200. Código 5403. Então, estou deixando o correto reporte para o projeto de funcionamento. Paulo Salvador, Azul, Alfa, Yankee, Índia, bom dia. Azul, Alfa, Yankee, Índia, bom dia, Priscila. Falei que foi utiliza reboque, parte 3, posição 5 Lima, para parte principal, posição 8. João foi aqui, autorizado em início do reboque, reporte para ingresso do parte principal. Ok, então parei, finalizando o reboque. Sim, 251 autorizado, estive adicionamento, reboque fax. 2 já teria autorização do voo 1229? Achei o voo 1229, autorizado com voo emitido 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda, Mantiva e Abrazulo 10, Fugazi, Abrazulo 16, após conforme a rota. Transponder 5404, controle 120, decimal 8. São Paulo Congonhas, 360, decolando 0, curva direita, perfil da EL, lei da Mótiva, pisolando 0, pulmada, pisolando 6, pode conforme, 5404208, 1229. Correto, repasse para o seu pushback acionamento. Chame a 2 de Rona para o táxi, está com 1569, 5 horas e 30, 0 651, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste de altitude 010, 12, 1, voo. Xenema 251, autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 30 graus, 2 nós. Decola 0, Paulo Salvador, azul, alto, na Índia. Alfa e Índia, autorizado até o portão 08, repassa o término. Ok, informado para o teste.